torcedores. Agora agita esse negócio aqui. Simbora beber, simbora pra um bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Simbora beber, simbora pra um bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Se quente, tem nome de aguardente. Se você tá sofrendo de amor, não precisa chorar. Se quiser curar essa dor, essa me acompanhar. Na mesa de um bar, simbora beber, simbora pra um bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Simbora beber, simbora pra um bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Se beber não dirija, negão. Mas se for beber, chama o baixinho que ele vai. É que é o seu vivo. Simbora, Floripa. Eu bebo água que passarinho não bebe e tubarão não nada. Desce quente, tem nome de aguardente. É assim. Se você tá sofrendo de amor, não precisa chorar. Se quiser curar essa dor, é só me acompanhar. Pule já do chão, canta aí. Simbora bebê, o quê? Júnior CDs. Simbora, simbora, simbora, quero vir. Simbora pamba. Simbora bebê, simbora pra cima, calcinha! Simbora cambar, simbora bebê, simbora, simbora, simbora! Simbora bebê, simbora cambar, simbora bebê, simbora com machinho, toma uma, meu povo! Não, não.